Lixeirinha. Conheça o outro lado da cultura independente e o que há de melhor na música verdadeira e livre em geral. Todas as quartas às 9 horas da noite e reprise aos domingos às 4 horas da tarde.